É, subiu pra cabeça. Estourou, estourou, esquece. Tô maluco. Tô maluco, estourou. Oh, dividi. A boa, vambora. Me empolguei. Estourou. Agora aí, ó. Esquece. Subiu pra cabeça, ficou maluca. A gente já dividiu a mesma quentinha. A geladeira lá de casa era vazia. Andava de busão lotado e o Uber era luxo. Subiu pra tua cabeça, esqueceu da gente na pobreza. Só porque você estourou, não me diga que acabou, amor. Só porque você estourou, não me diga que acabou, amor. Era vazio, ô, dona Marinalva, que é? Hein? Andava de busão lotado e o Uber era luxo. Subiu pra tua cabeça, esqueceu da gente na pobreza. Só porque você estourou, não me diga que acabou, amor. E só porque você estourou, não me diga. Esse é o clima, rumou. Só porque você estourou. André Cedês, o moral de Bicoara.